terminal. Ok, com 1012 baixando para 2000, na mar, informa que perdeu o contato com o centro, ok? Ok, ciente. Lambda 5. Uno 154, prossiga para Salvador. Tio Batista fora de serviço. Afirmativo, Salvador está operando visual, a pista é 1-0. O vento está de 120 graus com 12 nós. A temperatura é de 25 graus, o ajuste 1-0-1-2. Salvador, 3520 novamente, respeito estacionamento, portão 2, 2808. Autorizado para estacionamento, chama táxi 3520. Autorizado para Adão Corso, avistado, 5809. Autorizado, final LS, chame a torre, 1862, 5809. 186, obrigado. Boa, 1816, passo 190, informação Delta. Boa, 1816, acione identificação, desça para 2000 pés, chega na Mari, altímetro 1012, reporte localizador estabilizado. Boa, 1816. Chega da Mari, 2000 pés, 1012. Boa, 1816. Baixa Carlos, 5809. Salvador, o T3520 para o TAC, 93 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Recife. 3520, prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, altímetro agora 1013. 3520, gente, Delitaco via Juliette Alfa, fora pronto de espera, pista 90, sua escuta. Só corrigindo, altímetro agora 1012. 1012, T3520. Torre Salvador, tá 3520, próximo ao ponto de espera no zero, pronto? 3520, ali mantém pista 10. Ali mantém pista no zero, tá 3520. Jet 5809, nos fala agora os 48, livra à direita, vai prosseguir via Alfa Kilo, cruza o pátio 3 e prossegue para o Finger 04 no pátio principal. Alfa Kilo, o... prossegue, cruza o pátio 3, prossegue para 04, o 5809. Quando pronto, livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 7 nós. 3.0, gente. Pronto, livre decolagem de 0 a 0, 3.0. 3520, decolou 50-119-8, controle, bom voo. 119-8, controle, obrigado, bom serviço, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, T3520, saí da PUCA, passa 2300, eu escuto. 3520, contato radar, subi, mantém o nível 190, mantém a saída PUCA. 90 na saída PUCA, T3520. Controle Salvador, gol no 1-5-4-6 das condições. Gol no 1-5-4, aciona identificação. Chegada Mari, desça para 2000 pés, o ajuste no 0-1-2. Reporte estabilizado no curso localizador. Gol no 1-5-4. Cliente, 2000 pés, chegada Mari, reportará no curso localizador, gol no 1-5-4. Controle OT 3520, senhor. Se possível coordenar o nível de voo 130 para Aracaju, agradeço. 30 e direto Aracaju? Se possível, agradeço. Ok, está autorizado a ascensão até o nível 130 e está autorizado a presente voo Aracaju, OT 3520. 130 direto Aracaju, OT 3520. 6, autorizado sinal LS, chama agora a torre 1862 aqui. 1862, até mais. É. Torre, bom dia. Gol no 896, final 1,5 externo. Baixou e travou. Boa noite, não é? Muito bom dia. Estou no visual, tem livre pouso na 10. O vento é de 100 graus com 10 nós. É, livre pouso na 10. Gol 1,896. O 896 no solo 59, livra à direita, vai prosseguir via Alfa Kilo, cruza o pátio 3 e vai pro Finger 05 no pátio principal. E Alfa Kilo, cruza o pátio 3 e vai pro gate 5, no 896. O Finger 05, afirmativo. Sim. 3520, 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível de voo no 30. Chame agora o controle Aracaju na frequência 120.30. 3520. Aracaju 120.30, obrigado, boa noite. Boa noite. Estabilizado no localizador. 154, autorizado pela LS, chame a torre, 1862, e vão pouso. Autorizado LS, torre 1862.